de branco me levaria junto à presença de meu Senhor. Se eu tivesse na alvorada asas, as alvas para voar, eu muito contente me transladava para as fronteiras de Canaã. Lá não há pranto nem amargura, lá não se sabe o que é dor, ali é gozo e alegria, ali é tudo amor. Anjos de branco me levariam junto à presença de meu Senhor, e eu com júbilo cantaria com os salvos por seu amor. Anjos de branco me levaria junto à presença de meu Senhor. Vestido branco, palma e coroa, cada um deles vai receber. E se agora a Cristo eu sigo, junto a Ele eu hei de vencer. Lá não há pranto nem amargura, lá nunca, nunca se diz adeus, porque a morte já foi vencida por Jesus Cristo, nosso Deus. Anjos de branco me levariam junto à presença de meu Senhor, e eu com júbilo cantaria com os salvos por seu amor.